pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Turma Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Turma Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, são 10 horas e 4 minutos, hoje é terça-feira, dia 11 de dezembro, o Tema Livre está entrando no ar e nós hoje vamos tratar de um assunto quente. A chapa esquentou esse fim de semana lá no Complexo do Alemão, comércio fechado e dois policiais militares morreram num curto espaço de tempo e muitas atividades, ações que estavam sendo desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas ali naquela região, tiveram de ser suspensas, inclusive uma que estava prevista para sábado, que era uma grande manifestação do pessoal que traz aí do CAP, que cuida da Meca Rede, essa turma da área da informática que está levando a inclusão digital lá para o Alemão, teve que ser suspensa por recomendação ali de segurança para que não houvesse riscos maiores. Para tratar desse assunto, nós estamos aqui com a Lúcia Cabral, que é presidente da ONG Educap, conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado, integrante da Rede de Comunidades Saudáveis do Estado e articuladora das ações intersetoriais de saúde do Viva Rio, também moradora do Complexo do Alemão e que é comerciante também, né? Teve que fechar. Como é que é? Como é que você viu esse negócio aí, Lúcia? Bom dia. Bom dia. Eu sou empreendedora social. Eu tenho a ONG, a ONG, e também trabalho com as articulações de saúde no Alemão. E pela manhã estava o comércio da Nova Brasília todo fechado, que eu moro próximo. E aí a gente fica assustado, né? Porque um dia anterior morreu dois jovens e um policial que não, também não tem nada a ver com aquela área ali. Foi lá, ele era lotado lá no Sereno, lá na Penha, e morava em Higienópolis e foi morto, né? Mas eu creio, não sei se tem alguma coisa a ver. Quer dizer, ele foi morto ali na região, né? Não tem nada a ver com o Alemão em si. Não, o Alemão são conflito que acontece no interior, porque tanto tá o Estado quanto aqueles meninos que ainda estão lá dentro da comunidade, até porque não teve nenhuma política de intervenção para esses jovens. E aí teve o boato que saiu na comunidade, ninguém sabe quem mandou fechar. Só sei que nós evitamos de acontecer a ação por conta da segurança das pessoas, por conta da segurança de quem mora ali no local. Então, nós hoje vivemos nós hoje, comunidade, somos caso de polícia, então a segurança pública está atuando lá dentro e o Complexo do Alemão durante muitos anos teve abandono do poder público. Hoje ele se encontra nesses conflitos, não só o Alemão, mas outras comunidades também sofrendo com conflitos, com essa guerra, com a população sempre em risco, vulnerável no território. Nós tivemos a notícia aqui, na semana passada, de que a Nova Brasília estava com toque de recolher imposto pela unidade de polícia pacificadora. Você tem notícia disso, não? Bom, que eu saiba, o que corre na comunidade são vários boatos. Então, se confirma ou não, eu não sei. Eu sei que a segurança pública está lá, está havendo conflitos ainda dentro da comunidade, mas a população ela fica alheia a essas coisas, porque, na verdade, todos nós estamos vulneráveis, porque há enfrentamentos, há jovens na comunidade rebeldes ainda, há esse problema que acontece na comunidade, jovens revoltados, jovens querendo voltar para o seu local, querendo resgatar sua identidade de alguma forma, ou marginais ou não, que são jovens marginalizados pela própria sociedade, que hoje se encontram em vulnerabilidade dentro da comunidade. E aí? É. Existe uma coisa curiosa nesse contexto aí, é que com a saída do tráfico, a ocupação do Estado, das forças policiais desses territórios, não só no Alemão, mas em todos os territórios ocupados pela UPP, muita gente perdeu o emprego que tinha no tráfico. Muita gente que trabalhava endolando droga, ganhava 600, 700 reais, perdeu esse ganha-pão. E a gente vê hoje essas pessoas de volta ao asfalto, limpando, lavando vidro de carro, flanelinha, até fazendo pequenos furtos. Em resumo, tentando uma sobrevivência de uma forma que eles conseguem, né? Você tem visto isso lá no Alemão? Isso também acontece lá? Eu acho que o Alemão tem uma grande juventude. Essa juventude precisa de oportunidade. Não adianta o Estado chegar com intervenções de segurança pública, polícia, que também está preparado para matar ou morrer, e não chegar com a política pública de empregabilidade. Esses jovens, eles precisam de uma educação de base, de qualidade. Esses jovens precisam de oportunidade no mercado de trabalho. E isso não aconteceu. Houve várias intervenções, mas voltada à juventude, até agora eu só vejo enfrentamento. Então, deveria haver uma mudança, porque os jovens que estão lá, não são eles que vão buscar droga lá fora, nem vão buscar armamento lá fora. Quem é que dá isso para eles? Quem é que favorece a eles essa oportunidade de trabalhar no crime? Então, eu acho que a intervenção do governo, política pública voltada para a juventude, ela tem que ser implementada. Não adianta você querer mudar o mundo se você não tem nada a ofertar. O Estado, ele é mínimo nesses locais, nesses territórios. Se ele é mínimo, o mínimo não dá conta da população que cresceu, que migrou de um estado para o outro e ficou à deriva. Então, as oportunidades que surgem, que são ofertadas, é a marginalidade. E aí é a própria sociedade que faz isso. A gente vive num país desigual, num país que não existe a igualdade. Então, você sempre vai viver esses conflitos, porque uns ganham mais, outros ganham menos, e o capital, ele é cruel. A gente vive num país capitalista onde esse capital, ele não é de todos, ele é um capital para a minoria, e a maioria sofre com essa desigualdade. E a garotada vai quase que o caminho natural, né, da exclusão. Quer dizer, você já está numa comunidade que não é contemplada pelo Estado, pelos serviços básicos, e aí a destinação dessa garotada já é exatamente, primeiro a informalidade, depois a marginalidade, como nós estamos vendo aí, que você acabou de falar. Essa ONG Educap que você preside, o que, que ela propõe? Bom, a proposta é trabalhar com os determinantes de saúde. Quais são esses determinantes no território? É a questão da educação, a promoção de saúde sexual e saúde reprodutiva no território, a empregabilidade, os direitos humanos. Então, nós trabalhamos com os direitos sociais, nós trabalhamos dando acesso. O que eu faço é correr atrás, lutar para trazer intervenções. São mínimas ainda, porque quem deveria estar ali era o Estado. O Estado não se faz presente. Então, a comunidade, de alguma forma, encontra estratégias para trazer algo para esse enfrentamento dessa desigualdade. E aí, as ONGs que estão dentro de comunidades, que são de base comunitária, elas acabam que assumindo o papel do Estado, que não deveria ser assim. Então, existe projeto lá de empregabilidade, de promoção de saúde sexual e saúde reprodutiva. Existe um trabalho com a questão da educação, hoje em parceria com o próprio Estado, né? Hoje a gente está esperando um projeto de educação de jovens e adultos, ainda é o mínimo. Então, o Estado deveria ocupar realmente com políticas públicas. Mas a política que ele vê é a política do enfrentamento. E aí a gente vive entre o conflito urbano o tempo todo, a discriminação, os jovens sofrem na comunidade, se revoltam, e são as mães enterrando seus filhos. O sofrimento da falta de direitos humanos realmente é muito grande nas comunidades, não só no Alemão, como em outras comunidades. São jovens que não chegam aos 15 anos, aos 20 anos de idade. É muito triste quando você vê as fotos daqueles jovens que também foram mortos. Certo. Foram mortos por consequência de um país capitalista e desigual. Você está ouvindo a Lúcia Cabral, que é presidente da ONG Educap, lá no Complexo do Alemão, falando sobre essa situação, o cenário recente do fim de semana lá no Complexo do Alemão, que inclusive impediu a realização de um evento importante que estava para acontecer lá no sábado. E um dos organizadores desse evento, que é o Vinícius Rocha, que também tem uma atuação marcante lá naquela região, na inclusão digital, está aqui conosco também, é nosso parceiro aqui no Tema Livre, e eu gostaria que o Vinícius falasse. Vinícius, o que estava previsto, o que foi previsto para sábado, o porquê não aconteceu e de quem é a responsabilidade por não ter acontecido? Bom dia, ouvintes, bom dia Lúcia, bom dia Golo. Bom dia antes de tudo, né? A educação manda. Então, um bom dia. Bem, assim, a minha leitura continua sendo a leitura, uma leitura externa, apesar de eu ter uma atuação bastante intensa lá no Alemão com os moradores e com as pessoas. A minha leitura é uma leitura crítica, é uma leitura de quem entende de que essa não presença do Estado, como a Lúcia ressaltou aqui várias vezes, ela é porque, digamos assim, o Estado entende que aquele território lá é um território, de alguma forma, é um território de manipulação. Né? Um território onde ele pode manipular, em épocas de eleições, votos, ele pode fazer obras quando convém, ou dar, digamos assim, o tom que acha mais interessante. O último tom que está dando interessante é de fazer turismo temático lá, né? Com aquele... Com o teleférico. Com aquele teleférico que está lá, etc. Tal. Que é um fenômeno também de todas as comunidades que já foram pacificadas. Isso. Né? Começou, de certa forma, com a Rocinha, né? Acho que eu começou antes. Marta, começou no Santa Marta. Rocinha, exatamente. Então, essa ausência do Estado, que a Lúcia tão bem colocou, ela se dá não só no Alemão, né? A gente sabe disso, ela se dá em todas as favelas do Rio, que a gente tem um volume de favelas extraordinário aqui no Rio, né? E isso demonstra o quanto não só a cegueira no sentido do não interesse, tá? A cegueira não no sentido de não enxergar, do não interesse, de entender que as pessoas ali estão muito pouco mobilizadas, ou não tem, ou estão enfraquecidas, ou estão imobilizadas para poder fazer algum tipo de levante. Né? E os levantes que existem, vocês sabem, é quando morre algum morador, alguma mãe, alguma coisa do gênero. E aí, inclusive um tempo atrás a mídia colocava isso em função de os próprios traficantes, né, faziam mobilização na rua, botava pneu queimado para protestar contra a ação da polícia na comunidade. Quer dizer, o que acontece? Isso demonstra o quanto o tecido social ali está fragilizado. Né? O tecido social das comunidades estão fragilizados, das favelas estão fragilizados. Fragilizados pela ausência de serviços, pela ausência do Estado, pela exclusão. Né? Exclusão sem coisa. Agora, eu falando assim, parece até que a gente está retroagindo no tempo. Né? Parece que a gente está voltando aqui, sei lá, 5 anos no tempo, até um pouco mais, antes de lançar esse plano das UPPs, da pacificação das favelas ou coisa do gênero, porque o que a gente ouve na mídia e o que é falado pelo governador, pelo prefeito, é de que agora está reinando lá a paz, não é isso? As comunidades estão pacificadas, de que o Estado está presente, não é isso? As oportunidades estão chegando, porque as empresas estão chegando junto. Algum ouvinte há de ligar para cá e dizer que a Kibon está patrocinando lá os teleféricos, ou, né? Acho que está lá, né, patrocinando no Alemão os teleféricos. Quer dizer, e nisso o que acontece? É mais um teatro, né? É mais um teatro midiático, onde as pessoas que moram lá sabem que isso não está acontecendo. Né? Eu vou contar um caso que está acontecendo exatamente, um caso que a Lúcia conhece perfeitamente, ela pode até dar detalhes disso, é de um jovem que mora lá na comunidade, que é o Robson. O Robson tem uma proposta chamada Novo Complexo Alemão. Né? A ideia do Robson é gerar qualificação para gerar empregabilidade para os jovens lá. Ele faz um trabalho com a Lúcia, dos jovens em lares, sendo capacitados, etc. tal, mas ele tem muita dificuldade de conseguir fazer o link com as empresas. Primeiro que quando você bate na porta da empresa, eu imagino que a recepção não deve ser aquela recepção, né? Quem, afinal de contas, quem é o Robson? Se ele não é uma empresa de recursos humanos, se ele não é uma empresa que está no mercado, né? Ou seja, tem credenciais ou coisa do gênero. E ele faz esse trabalho de forma voluntária, porque ele também é empregado, né? Ele trabalha em empresas, enfim. E isso é só para dar um exemplo de como realmente nessa coisa a questão acontece. Bem, feito esse preâmbulo, o que nós não conseguimos rodar lá, Gulo? A gente não conseguiu rodar lá o Meca Rede. O que é o Meca Rede? É microeconomia co-criativa, conectiva, local, que é o local global, em rede. Ou seja, é justamente o empoderamento, né? Não só de... A gente fala de internet, você sempre frisa a questão da internet, sim, da conectividade, tudo isso é importante. Mas não só isso. Lembra que nós tivemos aqui um programa especial sobre lixo zero, né? Com o nosso parceiro lá do Sul, Rodrigo Sabatini, o Novo Ciclo. Que é justamente a gente instituir novos hábitos, novas tecnologias sociais emergentes que vão contribuir para uma pegada mais sustentável, vão empoderar, vão gerar recursos que vão estar ali na comunidade, para as pessoas, vão dar mais dignidade para elas no seu dia a dia, né? Ressignificando a forma de consumir produtos, não gerando lixo, etc. tal. Isso é uma emergente tecnologia social, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, porque eu já te falei que isso é um movimento global, né? Deixamos de rodar isso, iniciar a rodagem disso, né? E a responsabilidade de não ter acontecido é do tráfico, é da polícia, de quem é? Quem é que procurou vocês? Eu acho que é o conjunto da obra, sabe? Alguém procurou vocês e disse, olha, melhor não fazer? Eu acho que é o conjunto da obra. A Lúcia pode explicar isso melhor. Não, lá no momento ninguém me procurou. Só que eu moro ali, são 46 anos dentro de uma comunidade. Você vê a população toda se guardar. Por que eu iria fazer esse evento? Então, há outras oportunidades. Uau. É questão de discernimento. É. Você vê a situação no território, operações acontecendo. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é se resguardar. Até porque tem toda uma cultura ali, são anos de abandono do Estado. Hoje, o Estado presente, de alguma forma, ainda com aquela forma conflituosa, porque nós ainda somos tratados como caso de polícia. Então, se ainda tem essa visão de Estado, o que a gente pode fazer? A gente tem que trabalhar com uma cabeça. Então, foi melhor fechar lá, não acontecer o evento, porque resguarda todo mundo. A mim, as pessoas que estão ali, as pessoas de fora que vêm, que não estão acostumadas também com todo esse movimento. Foi melhor assim. E isso aí tem outras oportunidades, vai acontecer. A gente está tentando ali fazer ações, criar estratégias, hoje com o Robson, para oportunizar esses jovens. Mas é uma questão de um trabalho muito longo ainda, porque ainda é muito pouco que a gente tem. Né? Tá certo. Mais do que um evento, Golo, a ideia do Meca Rede ali no Educap é a gente está animando, né, dando vida a ambientes de aprendizagem e empreendizagem, empoderando, transferindo novos conhecimentos para que esses jovens e para qualquer pessoa que chegue lá, de qualquer idade, não só os jovens, mas pessoas de qualquer idade, elas sintam-se capazes de ressignificar, a sua vida em vários sentidos, né? Seja gerando novas formas de gerar algum tipo de economia, algum tipo de renda e ampliar seus conhecimentos. Quer dizer, na verdade a gente ia dar o start ali e vamos começar, isso vai ficar rodando eternamente lá. O Luiz Bruno Viana, que é idealizador do Dojo Social Hackeando Telecentros, também está na linha aí participando com a gente desse debate. Bom dia, Luiz. Alô, Luiz Bruno, não está aí não? Não, tá bom. Então, voltando aqui, essa história da exclusão, quer dizer, isso parece muito, nós já temos conversado isso algumas vezes, é a primeira vez que você vem, Lúcia, mas a gente e o Vinícius, desde o início dessa história, a gente vem batendo muito nessa tecla do apartheid social. Quer dizer, o que nós temos nessas áreas ocupadas pela unidade de polícia pacificadora é uma ocupação territorial pelo Estado, pelas forças de segurança, para tirar o território da mão dos traficantes. E a partir daí, você não tem muito avanço, você não tem mais coisa nenhuma, você continua com isso que você falou, que é essa exclusão das pessoas, a exclusão, a falta de acesso, né? O Luiz não está na linha, não. Realmente, essa exclusão, ela agora é uma exclusão tecnológica, né? Agora ela é uma exclusão tecnológica. Então vamos lá, acho que o Luiz Bruno está aí. Então deixa eu fazer um comentário. Alô, Luiz, bom dia. Vamos lá, Luiz. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, meu irmão? Eu queria que você entrasse nessa discussão, você está acompanhando aí, ver como é que é, o que, que você acha desses eventos do sábado e disso dentro do contexto mais amplo, que é esse contexto que o Vinícius e a Lúcia estão situando aqui para nós. Eu posso falar a respeito das duas visões, tanto do morador quanto do hoje professor e profissional de redes, que trabalha com redes, pelo fato de eu já ter sido morador de Bom Sucesso. Eu fui morador do bairro de Bom Sucesso e presenciei esse tipo de coisa em outros momentos daquelas comunidades. Então eu tenho os dois lados da moeda, posso ver os dois lados, inclusive eu cheguei aí até lá quando o evento já tinha terminado. E começado, eu tenho, né? Algumas pessoas que estavam na rua, como estava a situação, o que tinha acontecido e tal, e eles, para ver se era seguro chegar até o EDUCAP. E aí chegando lá eu descobri que houve a ordem de alguns indivíduos para fechar o comércio e tudo mais, por questão de segurança a ONG teve que fechar as portas. Mas eu compreendi bem a situação, o que estava ocorrendo, por já ter vivenciado isso pessoalmente nos tempos em que eu morava ali em Bom Sucesso e tudo mais. Do ponto de vista das redes, o que a gente pode observar é que o Estado tem a ideia, e as pessoas em geral têm a ideia, de que se você chegar com algumas iniciativas ou com algumas empresas, se você entrar com soluções vindas de fora, você vai resolver o problema de uma comunidade. E a gente que trabalha com redes sociais, com pessoas diretamente, a gente sabe que isso não é a realidade. A realidade não é assim. Existem muitas coisas, existem diversas pessoas com iniciativas maravilhosas, com empreendedorismo, com atitude, com vontade de vencer dentro daquelas comunidades. E quando você chega com soluções prontas de fora, não tem como aquilo dar certo. Se você chega apenas como não vai ser uma empresa ou uma iniciativa que vai resolver o problema. As próprias pessoas têm que se empoderar, aprender, se juntar com as outras pessoas, se juntar com a comunidade e encontrar as soluções que eles precisam. E a gente tem trabalhado intensamente nesse sentido de empoderar as pessoas, seja a partir do conhecimento, seja a partir de conexões, através das suas redes, fortalecendo as suas redes. E aí então as pessoas conseguem descobrir, desenvolver, criar formas de resolver esses problemas. A gente não pode achar que a gente vai resolver problemas antigos com problemas antigos que ninguém resolveu, com as mesmas soluções que não resolveram esses problemas antes. Os problemas nunca foram enfrentados dessa forma como estão sendo, e as soluções têm que ser soluções novas, a gente tem que pensar diferente. O pessoal fala muito de sair, pensar fora da caixa, a gente tem que pensar completamente fora da caixa, esquecer a caixa, jogar a caixa fora e começar a pensar diferente. Pensar fora de quê? Oi? Fora da caixa. Da caixa? Pensar caixa? Fora da caixa é quando é comum no meio empresarial falar em pensar fora da caixa, quando certo. Você pretende arranjar uma solução que ainda não foi criada por ninguém, que ainda não foi pensada por ninguém. Sim. Porque a tendência é a gente pensar dentro da caixa, dentro de uma área específica. As soluções que a gente já conhece. Tá certo. Luiz, só que a criação é justamente encontrar algo que não se conhece. Ô Luiz, eu queria acrescentar um dado aqui para a discussão, eu acho que é do interesse de nós todos aqui, é que essas comunidades são comunidades historicamente relegadas pelo Estado ao abandono. Uhum. E em muitos casos elas foram durante décadas dominadas pela bandidagem e num processo que não aconteceu da noite para o dia, foi uma escalada ao longo do tempo. Exatamente. E isso é que cria raízes da ilegalidade, da bandidagem. Nós temos inúmeros exemplos disso. Agora, quando a gente ocupa com o Estado reocupa territorialmente, é apenas a ocupação territorial e nada além disso. Se você começa a levar os serviços, você não está fazendo mais do que suprir o que é uma necessidade histórica, porque não havia coleta de lixo, agora passa a ter, não havia entrega domiciliar de correspondência, agora volta, passa a ter. Isso tudo em função do tráfico não estar controlando, da milícia não estar mais controlando aquela região. Mas, de outro lado, você tem uma sociedade em torno também, no asfalto, que também tem as suas necessidades e também ela é relegada a um segundo plano, já historicamente também. Então, o que acontece hoje é que muita gente aqui diz assim, eu queria morar num lugar desse de UPP, porque lá a net está a R$29, aqui eu estou pagando R$60, R$70, entendeu? Quer dizer, esse tipo de raciocínio, lá em cima os caras estão botando por internet, aqui eu não tenho, cara. Aí as pessoas invertem o raciocínio para como se essas comunidades tivessem, de repente, passado a ser privilegiadas. Uhum. Entendeu? Vinícius, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí, Luiz, Vinícius, todo mundo. Deixa eu só fazer uma introdução rápida, Luiz, você pega aí na sequência, que eu acho que, o que ele propõe fazer, que é o dojo social hackeando telecentros, que ele vai explicar o que é isso para o ouvinte, é interessante. O que acontece, Luiz, é que toda essa emergência de conectividade que está existindo no mundo inteiro, né, com várias plataformas tecnológicas, onde a plataforma ela é meio, ela está dando a oportunidade das pessoas interagirem, das pessoas se conhecerem, né? Delas se reconhecerem como da mesma espécie, como seres humanos, etc. Tal. Bem, por que eu estou colocando dessa forma? Isso está fazendo com que as pessoas passem a enxergar fora dessa caixa. A caixa, no caso que eu estou me referindo, é a sociedade, né? A sociedade brasileira, com o Estado que sempre teve, né? O Estado, ela não tem outra forma de pensar a sua realidade a não ser essa que você acabou de colocar aí. Ou seja, onde o regulador é a questão do status quo, né? É a questão da moeda, do ter disponibilidade, não ter disponibilidade, ter facilidade, não ter facilidade, aonde eu gasto menos, aonde eu ganho mais, né? De tirar as vantagens. Por quê? Porque circulação de moeda nesse país sempre foi escasso. Né? Sempre foi escasso e caro. Quer dizer, né? Isso na nossa área, né? Em algumas áreas circula bem. Não, sim. Estou falando de uma forma geral para a sociedade. Aí o que acontece? Hoje tem um valor que está emergindo no mundo inteiro, que é o valor do capital humano das pessoas. Ou seja, eu tenho um volume de conhecimento que não é só acadêmico, é um volume de conhecimento e expertise, que se eu interagir e trocar com você, a gente pode, nesse momento, a gente pode estar animando um capital social. Esse capital social é capaz, de repente, de materializar um novo produto, um novo serviço, ou coisa do gênero. Sim. Né? Agora, isso tudo é essa nova economia que você sugere a partir dessa conectividade, né? Porque a economia tradicional, ela não funciona assim. Pois é, exatamente isso. E as pessoas aqui vivem a economia tradicional. Quando você fala isso tudo no complexo alemão, você pode fazer esse discurso no Leblon também, e ninguém vai entender. Não, aí que tá. É novidade da mesma forma. É novidade e não é. Eu vou explicar para você, porque a partir do momento que a pessoa entende... Bate na mesa. Desculpa. Eu tenho esse hábito. É. Eu fico afirmando... Vamos lá. A partir do momento que as pessoas começam a perceber que é possível sim, tá? Você pensar de uma forma diferente, porque já existem N exemplos, tá? E esses exemplos estão inclusive nas comunidades, de como as pessoas, de formas cooperativas e compartilhadas, elas conseguem, como a Lúcia colocou aqui, pela ausência do Estado, pela ausência de capital, pela ausência de dinheiro, pela ausência de tudo, elas conseguem gerar algum tipo de abundância, compartilhar isso. A gente está falando já de uma coisa que já está existindo. Sim. E que hoje só tem, o elemento novo aí é conectividade. A conectividade permite com que eu fale dos meus problemas ali no alemão e conecte esses problemas com a faixa de Gaza. E você consiga soluções com uma rapidez, com uma agilidade que você não consegue para quem mora na Tijuca, por exemplo, que tem problemas semelhantes. Ô, Luiz, fala um pouco aí. Um minuto. Inclusive, sobre a diferença de falar sobre isso no alemão, por exemplo, ou falar no Leblon, é que no Leblon ou numa área nobre qualquer, as pessoas vivem fechadas nos seus apartamentos e mal conhecem o vizinho. No alemão, todo mundo se conhece. As pessoas se conhecem umas às outras, cada um conhece o seu vizinho. Então, essa conectividade que a gente busca fazer através da internet já existe naturalmente nessas comunidades. Então, a grande diferença de falar sobre redes sociais, sobre toda essa inovação que a gente tem falado, é que o que a gente vê como inovação já existe nas comunidades mais carentes, já existe em comunidades indígenas, por exemplo. Então, eles já estão acostumados a resolver problemas em conjunto, porque não tem dinheiro para resolver. Então, quando tem que bater uma laje, junta os vizinhos todos e vai todo mundo bater a laje. Quando tem alguém passando fome, se junta, faz uma cesta do que quer que seja e manda para aquela pessoa que está passando necessidade. Isso aí, Luiz. Então, essa conectividade já existe nesses locais. O que você está falando? Só precisa passar o que apareceu de novo, a internet e tudo mais, mas eles já fazem isso naturalmente. Sim, o que você está falando vem concordar com o que nós chegamos a uma conclusão aqui num programa anterior, em que nós falávamos sobre doação de sangue, e a moça do Hemorrio e a moça também do Viva Rio, que faz a parceria para a coleta de sangue, dizia que as comunidades onde eles encontram maior número de doadores são as comunidades mais carentes, porque essas comunidades da zona sul do Rio de Janeiro, essas pessoas são individualistas, moram em suas caixinhas, para usar a sua terminologia, moram em suas caixinhas particulares e não saem dali. E elas se conectam por internet com muito mais frequência e facilidade com o exterior e com outras situações que não a faixa de Gaza, mas com gente na Dinamarca, nos Estados Unidos, na França. Agora, eu senti, Lúcia, no teu discurso, um certo resquício, um ranço de que você sente falta do Estado pai, do Estado paternalista, do Estado, olha aqui o Estado que vai cuidar da gente, cuidar de nós fomos abandonados tanto tempo, entendeu? É isso mesmo, a impressão minha, ou você acha que o Estado tinha que estar mais presente nesse sentido de tomar conta da comunidade? Deixa a Lúcia falar, Luiz. Fala, desculpa, perdão. Quando eu falo é porque realmente foi um abandono. Política pública, você é um cidadão, você paga seus impostos, você tem direito de ter uma educação de qualidade, um projeto de saúde, um programa de saúde que realmente aconteça na íntegra. Você tem direito de ter acessos. Então o Estado realmente ele tem que assumir o papel dele. Nós temos uma péssima... A qualidade da educação desse país, ela é muito falha, ela deixa a desejar. Então, a partir do momento que o Estado é responsável por atuar com esse papel, ele tem que assumir o seu papel. Eu acho que hoje a gente tem uma corrupção muito aflorada dentro do poder que do Estado. Então, se... hoje, a gente não tem uma política de educação, a gente tem professores mal remunerados, médicos mal remunerados. Então, como dar qualidade se essa desigualdade de renda, ela é tão grande que ela afeta o desenvolvimento, sim, do país. Porque enquanto um político ganha milhões lá só para assinar um papel, um médico se mata dentro de um hospital do Estado para cuidar de várias doenças, de vários doentes, sem ter condição nenhuma de qualidade de trabalho. Então, como dar qualidade a essas políticas? É responsabilidade de quem cuidar? Pois se é. Você paga os seus impostos num quilo de alimento que você compra, você poderia ter acesso a um emprego, sim, a um salário digno. Um pedreiro se mata de trabalhar para construir. Qual o salário desse profissional? Qual o valor desse profissional? Ele não tem valor nenhum. Um professor vai para uma escola lutar com 45 alunos dentro de uma sala de aula, com às vezes com mínimas condições, e ainda exigem desse profissional. Então não é que seja um Estado paternalista que a gente quer. Nós somos cidadãos de direito. Quem mora em comunidade, quem mora fora da comunidade, nós temos direito a ter uma segurança de qualidade. Certo. Não sermos caçados dentro de comunidade, mas termos a segurança devida. Os jovens que estão naquela comunidade são jovens, às vezes, que não conhecem a rua lá fora. Conheceu a violência através dessa desigualdade. Ele dessa nasceu, marginalidade. Nasceu e foi criado dentro desse cenário. Pois aí. E aí são jovens lá o tempo todo julgados, e hoje a sentença desses jovens é a morte. Será que é assim que o Estado quer? Hoje existe a lei que prende um jovem da comunidade porque está fumando uma maconha. Ele vai preso e passa anos dentro da cadeia. O jovem que está aqui fora da alta sociedade é um doente. Por que essa diferença? É. Ô Luiz, fala você aí. É, perdão, eu, você falou Lúcio, eu entendi Luiz. E não, não tem problema Luiz, nenhum. É, bom, é, alguns serviços é a obrigação do Estado fornecer, até porque nós pagamos impostos e esses serviços têm que vir para a gente. É, então, coisas como, por exemplo, como a conexão à internet, tem, não que o Estado vá assumir totalmente esse papel, mas o Estado precisa encontrar formas de que todos, dentro da favela ou fora da favela, no interior ou na cidade, tenham condições de ter acesso a essas conexões. É, ter acesso à internet, ter acesso à água, ter acesso à luz, ter acesso à educação e etc. Então, é, o Estado tem um papel importante nisso. Mas, muito, além desse papel do Estado, a gente precisa fazer, aproveitar todo o capital social, todo o conhecimento natural das comunidades para criar novas soluções para problemas que, na maioria das vezes, o Estado não vai ter como resolver. Uma desses problemas é a violência. O Estado, dificilmente, a simples atuação do Estado, somente a atuação da polícia, não vai resolver o problema da violência no Alemão ou em qualquer outra comunidade. É, então é um problema muito mais complexo e a solução também tem que ser diferente daquelas que foram tentadas até hoje. É. Ô Vinícius, o que me parece, quando vocês falaram ainda há pouco, você, eu acho que foi você mesmo que falou sobre essa, o acesso dessas comunidades e o uso que esse pessoal faz da internet, não é o mesmo uso que o pessoal do asfalto faz da internet. Quer dizer, há duas formas, duas óticas distintas, e além disso, ou por causa disso, existem oportunidades diferentes para os públicos diferentes, né? Quer dizer, então, dentro de umas comunidades, como as comunidades do Complexo do Alemão, a internet é um poderoso aliado, não só de empoderamento pessoal e de empreendedorismo, como de busca e encontro de novas oportunidades e novas, para suprir uma série de lacunas que são históricas ali, mas nunca tiveram nada, né, cara? Exatamente. E deixa eu colocar aqui uma questão, acho que a Lúcia deve ter isso também na, né? Deve ter essa informação. É, ao contrário do que se imagina, o jovem de comunidade, das comunidades, de uma forma geral, aqui no Brasil já se fez várias pesquisas etnográficas nesse sentido, ele é muito bem informado, assim. E uma das redes que existe nas favelas fortes são as lan houses. Lembra do Mário Brandão, que esteve aqui com a gente, da Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, do ABCIT, falando o quanto, nesse sentido, a lan house serve, não só para fazer games, ou jogos, etc. Dele, tal. Na próxima vez a gente amarra a mão dele. Fazer jogos, etc. tal, mas também para ele poder... Ele poderia encontrar uma forma de se capacitar ou de enxergar algum tipo de oportunidade, para ele poder desenvolver ou até empreender. Só um parênteses, o Mário citou o exemplo do menino que ia para lá, levava inclusive uma webcam, ele levava, botava lá no computador do Mário, e aí lá na lan house, e ficava dançando, botava uma musiquinha e ficava dançando e tal, e um dia o garoto sumiu, o garoto fazia isso sempre, aí um dia o garoto sumiu, aí depois de um tempo disseram, pô, lembra do guri, cara, aí pá, foram lá mostrar no YouTube, o guri tava na Alemanha, né, dançando lá na Alemanha, começou a dançar ali no lan house do Mário, e tava dançando na Alemanha. Exatamente. Olha, isso é um exemplo típico de como é diferente a apreensão... De como você usa o recurso de uma forma diferenciada. Isso de acordo com o seu estado social. Quer dizer, o cara que acessa a internet na Zona Sul, ele não precisa ficar buscando essas oportunidades. Ele não está ali para isso. Ele está para uma outra coisa. Esse cara que está ali, da mesma forma que a Lúcia citou um exemplo aqui, que é o guri que está fumando maconha lá no Complexo do Alemão, a polícia chega e leva ele e bota na cadeia. Agora, você está na Zona Sul, os caras fumam maconha na praia. Inclusive o guri que vem do Alemão para a praia no fim de semana, vai lá e fuma maconha na praia, não acontece nada. Então você tem duas realidades que são muito distintas, da mesma forma na internet. Você tem realidades absolutamente distintas. Como é possível você juntar tudo isso no mesmo contexto? Como é possível você dar um conserto, uma unidade a tantas diferenças, entendeu? É isso que eu fico perguntando. perguntando mas aqui. Mas aí é que está, Golo. Na minha visão, não é uma questão de concertação. Concertação é, de certa forma, é a arbitrariedade. Ou seja, é você dizer como é que os atores devem se relacionar, ou como é que as realidades devem conversar, ou qual é a narrativa que seria mais consensual. Enfim, eu acho que a sociedade ela é plural, de fato. Ela é diversa, de fato. Ela é caótica e caórdica, de fato. Quer dizer, ela é o que nós somos. Sim, mas ela fica buscando legislações que atendam a todos. Agora mesmo o Marco Civil da Internet é uma busca disso aí. E não saiu ainda porque não acharam um consenso. Na verdade, a gente vai ter que achar um caminho onde todos possam andar, tanto o garoto do Alemão, quanto o garoto da Zona Sul, quanto e o futuro é para esse pessoal todo, não é, mas, é só para uma... Né? Mas é bom que se colocar, e aí nesse sentido, eu queria ouvir o Luiz e a Lúcia sobre isso, é bom se colocar o seguinte, Golo, faz muito pouco tempo que, de fato, a sociedade, em todos os seus estratos, está realmente tendo algum nível de participação ou de interação, são coisas diferentes, nós já conversamos sobre isso, e níveis de mobilização. Quer dizer, isso está existindo, isso é uma novidade. Isso é uma novidade. E vai rapidamente, né? E vai cada vez mais rápido. E nesse sentido, o Estado, Lúcia, o Estado, ele está, ao contrário do que se imagina, apesar que o Estado no Brasil tem uma mão muito forte, que tem uma mão midiática também, né? Ele está concatenado com a mídia. O Estado está tendo que rebolar. Rebolar que eu digo. Ele está percebendo que ele não pode ficar tão apático e tão atônito e tão aquém da realidade. E não intervencionista também. Não vai resolver. Lúcia, como é que você vê isso aí? Eu acho que quando alguma coisa começa a incomodar, é porque já passou da hora de tomar alguma providência, né? Eu acho que o que aconteceu foi que quem mora na comunidade acabou incomodando quem mora no asfalto. E aí teve que se tomar providência. Teve que se tomar, de alguma forma, os territórios, eles têm que ser ocupados, têm que ter a troca. E a discriminação e o preconceito, ele cresceu muito. Quem morava no asfalto, de quem morava na favela. Hoje, eu acho que a sociedade, ela está mais incomodada com essa questão. E a mídia, ela traz isso. E tem que haver intervenções. A comunidade se incomodou de não poder frequentar certos lugares. A comunidade começou a se mobilizar. Ao contrário do que muita gente pensa, o complexo do Alemão, ele interage através da internet, que é o meio de comunicação para mim hoje, onde a gente tem a voz, onde a gente troca as nossas angústias dentro do Alemão, onde a gente coloca para fora tudo isso. Então, isso começou a mexer um pouco com as pessoas. Quando eu recebo pessoas de fora, quando a gente começa a contar a realidade, aquilo também incomoda quem está lá fora. A violência urbana, ela começou a incomodar todo mundo. Por quê? Não foi brincadeira. Em um dia de operação no Alemão, morreram 19 jovens. Cruelmente, totalmente violação de direitos. E uma coisa absolutamente desnecessária, porque na verdade você cria aí um quadro de guerra civil, de genocídio, de coisas assim que não são a realidade. Você não encontra respaldo na realidade para esse tipo de ação. Quer dizer, isso fica uma coisa tão gritante, tão fora de propósito, né, que você fica até perplexo, né? Eu acho que assusta todo mundo, não só quem mora na comunidade, mas quem está lá fora, que tem um filho. Qual é a mãe que quer ver um filho na situação que muitas mães viram e ainda veem dentro de uma comunidade? Não, falando como um todo, as comunidades não são caso de polícia. São comunidades, são locais onde existem pessoas, trabalhadores, pessoas que querem mudar as suas realidades, que querem mostrar para o mundo que ali eles são igual a todo mundo. Não só aqui no país, no Brasil, mas em todo lugar do mundo. Nós somos iguais. É verdade, nós temos direitos e nós temos que acessar esse direito. Então é preciso incomodar para que isso seja reconhecido? Ou é preciso entender que somos cidadãos de direito em qualquer lugar desse país. Não só dentro da comunidade, mas fora da comunidade também. Eu queria falar com o Egeu Laus, que é produtor cultural e co-idealizador do projeto Bibliotecas Livres. O que, que você acha dessa discussão, Egeu? Eu acho que boa tarde aos ouvintes, aliás, bom dia ainda, né? Bom dia. Eu acho que o assunto tem muito a ver com o que a gente está pretendendo fazer, que é justamente superar essas desigualdades. Existem as desigualdades econômicas entre, quer dizer, dentro do município do Rio de Janeiro, você tem uma zona sul com um IDH altíssimo, a Gávea, que é o bairro com IDH mais alto da zona sul, já tem 0,976, enquanto o Complexo do Alemão, que é o mais baixo IDH da cidade, tem 0,711. Se existem essas desigualdades econômicas, elas existem também na leitura. O acesso ao livro nas regiões mais pobres da cidade é muito pequeno. Por uma razão simples, um livro tem um preço médio de R$40, que é praticamente 10% do salário mínimo. O movimento de bibliotecas livres tenta justamente superar essas desigualdades através de doação de livros feitos por quem tenha e distribuir nas regiões onde isso onde haja falta. É uma forma também de a gente superar essas desigualdades todas, dando condições a essas pessoas de ler mais. Certo. Bom, eu queria, para nós encerrarmos, nós já estamos caminhando para o final, eu queria propor uma reflexão e a partir desse episódio, que esse episódio do último fim de semana, ele é emblemático, porque ele mostra como é que a ocupação policial ela mudou o cenário e, ao mesmo tempo, manteve estruturas que pretendia combater. Não é? Quer dizer, você, em nome de você tirar o tráfico, você acaba adotando posturas, procedimentos que o próprio tráfico usava, empregava. Então, quando a gente vê o comércio fechado, a gente imediatamente, a gente está aqui embaixo, e acredito que mesmo o pessoal lá, diz assim, pô, isso é coisa do tráfico, cara, isso não é coisa da polícia. Quando a gente vê toque de recolher na Nova Brasília, isso não é coisa da UPP, isso é coisa dos traficantes. Como é que funciona o saldo, Lúcia, você que tem 46 anos de vida lá dentro, o saldo dessa apropriação pelo Estado, através das UPPs, das comunidades carentes, é positivo? E o que você acha que precisa ser feito daqui para frente em termos institucionais? O que a polícia tem que fazer agora? O que o Estado tem que fazer agora? O que vocês querem fazer agora? Eu acho que o Estado não deve tratar as comunidades como caso de polícia, mais uma vez falo isso. E o Estado precisa criar estratégias de empregabilidade para aqueles jovens que ficaram na comunidade. Enquanto não houver isso, eles têm oferta. E se a oferta é boa, eles aceitam. E eu acho que, para mim, essa palavra pacificação, ela não existe. Eu ainda não entendo que pacificação é essa que acontece nas comunidades. A violência urbana, ela continua. Se ela não está mais dentro da comunidade, ela está no entorno, ela está fora, ela está em comunidades não pacificadas, como diz o Estado. É muito complicado aceitar ainda essas questões. É muito difícil falar sobre esse saldo, porque a gente está vivendo um novo momento, um momento ainda conflituoso. Eu falo sempre que o que vai curar todas essas mazelas vividas nas comunidades é a questão da empregabilidade e a questão de uma educação de qualidade. Sim. O que acontece é a perca para um comércio como é, por exemplo, Nova Brasília, um comércio como é a Grota. Os empreendedores sofrem muito, mas não se tem uma resposta, porque ninguém sabe de onde surgiu esse boato. Aconteceu na comunidade. Agora, quem trouxe esse boato? Eu realmente não sei. Eu sei que aconteceu, a gente ficou vulnerável, a gente tem que realmente parar um dia, talvez para uma reflexão. O que está acontecendo? Será que realmente essa pacificação veio E o que é que ela está impondo na comunidade? Que pacificação é essa? Que é o que fica. A comunidade fica o tempo todo. Se pergunta, até no Facebook, que é o meio de comunicação, de troca de pergunta, que pacificação é essa? Qual o significado dessa pacificação para a comunidade, para quem está no entorno também? Porque usa o comércio de dentro da comunidade. E também está ali interagindo, porque hoje o alemão é porta aberta para qualquer pessoa. Ainda ontem eu recebi um escritor português, Pedro Eiras, que foi falar sobre literatura lá no Educap. Ele veio, conheceu a comunidade, conheceu até o teleférico, e ainda saiu poeta, recomendando. Então, quem vem de fora se sente bem ali. É um local que traz uma quer dizer, na verdade, há um saldo positivo nessa história toda, né? Porque antes não podiam ir. Antes não havia nem esse tipo de coisa. Na verdade, as pessoas não iam por conta da discriminação e preconceito e o mito que existe. Não, e o tráfico não deixava subir, né? Não. Isso, olha só, eu sempre recebi pessoas de fora, repórter na comunidade. Isso aí é um mito criado pela sociedade. Midiático. É fácil. Candidato subia, candidato em época de campanha eleitoral subia com facilidade, subia, todos eles, é? Tinha, todo mundo tinha Luiz, acesso. Essa história que a gente vira e mexe, a gente ouve isso, né? Agora mesmo, né? Os traficantes que estavam ali, não só ali no Alemão, mas em qualquer outra comunidade, esse pessoal não tem, um nível de organização, que é diferente, por exemplo, de São Paulo. Não tem um nível de organização de uma FARC, por exemplo, que também não tem um grande nível de organização. É um pessoal muito desarticulado, cara. Assim, evidentemente que existia violência, existia... Mas quando havia, né, muita tensão no ar, provocada pela mídia, principalmente. Na verdade, você ficava... limitada de entrar ou sair de uma comunidade quando havia enfrentamento. Só na época, na hora do confronto. Enfrentamento. Aí tanto isso trazia medo para as pessoas. Aí tanto era a polícia quanto era traficante que proibia, que baixava a porta, que impedia acesso. Na verdade, a segurança da própria pessoa que fazia com que ela tomasse essa iniciativa. Sei. É difícil você viver num momento onde o caveirão entra, troca tiro com os meninos que estão lá, defendendo um ideal que até hoje eu não sei, porque a maioria desses jovens, eles cresceram ali na comunidade, tem a forma de pensar que até hoje eu busco entender. Porque são jovens que às vezes você conversa, tem um ideal que até eu não consigo entender. Qual a busca desses jovens? São jovens, às vezes, muito inteligentes, porque muitos que tiveram presos, que hoje estão lá desenvolvendo projetos ou atuando dentro da comunidade, são jovens inteligentes, porque o que causou aquela violência urbana ali, aquele momento, são forças de uma sociedade capitalista. Não tem outra forma de imaginar. Toda essa desigualdade sofrida, a discriminação, o preconceito sofrido por uma população que cresceu advinda do problema de um escravismo, eu acho que carrega esse estigma. Então, é difícil você julgar e condenar. Ou seja, a gente tem a segurança pública que tenta, de alguma forma, minimizar todas as problemáticas, porque eu acho que a única forma com que eles encontram é o enfrentamento o tempo todo. Ainda não se teve nenhum inteligente que entendesse que o que deveria ter de intervenção era de uma educação de qualidade para uma criança e é de uma melhor qualidade de vida para o trabalhador. Uhum. Que é um salário digno. E há uma questão que vai ficar para um próximo programa, porque eu acho que é importante essa questão, que é essas ocupações do Estado, dessas comunidades, está trazendo uma valorização fundiária de terrenos, de casas, e não só nas comunidades, nas favelas em si, mas nas imediações, em quem é beneficiado por uma faixa, né? Quem tá, não é só a gema, mas a clara do ovo também, toda ali, sai beneficiada por isso aí. Mas isso vai ter que ficar para o próximo debate, porque nós já estamos aqui terminando o programa, nosso horário é 11 horas, vamos terminar aqui. Agora eu quero agradecer a participação do Luiz Bruno Viana, que é idealizador do Dojo prejuízo social hackeando telecentros e parceiro do Open Software Meca Rede. O nosso Vicente, ou oh, perdão, o nosso Vinícius Rocha, não ri não, a Lúcia ri, deixa eu trocar o nome da Lúcia aqui. O Vinícius, baixou o Vicente nele, ele está dando choco na mesa. O Vinícius Rocha, tá que é nosso... ele. E agradecer também a presença, a participação rápida, uma participação efêmera praticamente do Egeu Laus, mas muito proveitosa, porque falou do aspecto cultural que é bem importante, e a participação, obviamente, da Lúcia Cabral, presidente da ONG Educap, que eu acho que foi quem conduziu, foi o eixo de condução desse debate. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação de todos. O programa Tema Livre vai ficando por aqui. A produção é de Luciana Vale, a apresentação do Luiz Augusto Gol, os trabalhos técnicos do Vicente. Não, como é que é? Vinícius? Piedade. Vinícius, Piedade. Ela, hoje não tem coisa aqui, hoje não tem. Hoje Fosfosol, cara. Nós ficamos sem produção hoje. Fosfosol, meu. Sem peixe, telefone. Peixe, pode ser peixe, né? Também, não tem problema. É isso aí. É, você quer falar alguma coisa aí? Não, que a gente vai estar, provavelmente dia 22, sábado, agora de dezembro, nós vamos estar dando o pontapé. Legal, as férias do Natal, vamos, o que estava programado para agora, para sábado passado, ficou para o dia 22, portanto, é a partir de que horas? Ah, de 10 às 18, como de 10 horas da manhã até às 18, tá certo, então. E o tema livre. A gente vai falar sobre isso. Até amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Um abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Nacional informa. No horário de verão em Brasília, 11 horas. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Mercado de combustíveis deve fechar 2012 com crescimento de 6,3%. Presidente Dilma inicia visita de Estado à França. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC. Empresa Brasil de Comunicação.